nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós queremos fazer um abaixo-assinado contra a ideia daqueles que acreditam que a dança não é de Deus. Sabe por quê? A palavra fala para nós nos apresentar.